Quem foi que disse que você não tá com nada, nada, vezes nada, muito se enganou. Quem foi que disse que você é um derrotado, fracassado, acabado e não tem valor? Certamente não conhece o Deus que tem o poder de tudo transformar. E assim como na vida de Jó, no momento certo se levanta. Quem foi que diz que deserto mata crente, que fornalha muito quente destrói o servo do Senhor? Quem foi que disse que cova de leão, corrente e prisão detém quem Deus separou? Deus não é homem pra que minta, nem filho do homem pra se arrepender. Ele vai entrar com providência, e a vitória é certa quando você crer. E pela fé eu vejo Deus te levantando, e você cantando, dizendo assim: eu estava no deserto, mas o Deus poderoso me tirou dali. Aconteceu assim, agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo. Você cantando, dizendo assim: eu estava no deserto, mas o Deus poderoso me tirou dali. Aconteceu assim, agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Agora estou aqui, cantando e adorando. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo.